sufoquei. E peguei pensando em nós dois, dois. Não posso deixar pra depois. Se eu te pedir pra ficar, promete que nem vai embora. Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora de você se entregar pra mim. Desce só mais um pouquinho. Louca, ainda cê ventila lá, mas bem melhor sem roupa. Tentando entender qual o poder dessa garota. Acabar com a postura do pai. Louca, ainda cê ventila lá, mas bem melhor sem roupa. Tentando entender qual o poder dessa garota. Acabar com a postura do pai. Ainda cê ventila lá, mas bem melhor sem roupa.